louco, André? O que? A Transilvânia aqui? É o quê? Vai ser um Drácula daqui de cima, então? Ah, parça, tira da minha cara. Ah, parça, para. Tem caixa de endereço aqui. Tem caveira aqui. Tem vela aqui. Ah, então vai sozinho, então. Mano, eu vou. Eu vou então. Então vai, então, truta. Sai pra onde? Aí, maluco. Sai do lado daqui, truta. E aí, Delano? Ô, Delano? Ô, Delano? Quando eu tô crazy, eu nem sei o que acontece. E quando eu tô crazy, eu não sei o que acontece. Qual rabão que sobe, qual rabão que passa? Qual rabão que sobe, qual rabão que passa? Qual rabão que sobe, qual rabão que desce? Qual rabão que sobe, qual rabão que desce? Tô ficando louco e ela tá se embriagando. O bagulho tá doido e a novinha vem sarrando. Ha! É bom, bom, balançando. Balan, balançando, é bom, bom, balançando. Balan, balançando, é bom, bom, balançando. Balan, balançando, é bom, bom, balançando. Balan, balançando, é bom. Eita novinha do bundão. Eita novinha do bundão. Vai tacar, vai tacar. Essa raba no chão, vai tacar, essa raba no chão, vai tacar, essa raba no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Dança maluca, que dança maluca, que dança maluca, que dança maluca, vai, chacoalha na lata, chacoalha na bunda, chacoalha na lata, chacoalha na bunda, chacoalha na lata, chacoalha na bunda. Chacoalha na lata.